Ficheiro 59, página 579, capítulo 31, quinta-feira, 7 de abril. Lisbeth Salander entrou no celeiro pela saída exterior de uma antiga calha de descarga de estrume. Não havia animais na quinta. Viu três carros: o Volvo branco da Auto Expert, um velho Ford e um Saab um pouco mais recente. Mais ao fundo havia um ancinho enferrujado e outras ferramentas dos tempos em que a quinta funcionava. Deixou-se ficar escondida na sombra, a observar a casa. O crepúsculo adensava-se e havia luzes acesas em todas as divisões do piso térreo. Não viu qualquer movimento, mas notou o brilho tremuluzente do ecrã de um televisor. Olhou para o relógio. 7:30. Horas do rapor. Espantava-a que Salashenko tivesse optado por viver num lugar tão remoto, numa casa tão isolada. Não condizia nada com o homem que conhecera há tantos anos. Nunca esperara encontrá-lo no campo, numa pequena casa de quinta, numa pequena comunidade anónima, talvez, ou num gueto de férias, no estrangeiro. Ao longo da vida, devia ter feito mais inimigos do que ela própria. Perturbava o facto de o sítio parecer tão acessível, mas não duvidava de que ele tinha armas em casa. Passado algum tempo, saiu do celeiro para a quase escuridão do fim da tarde. Atravessou o pátio com passos rápidos e deteve-se de costas para a parede. Então ouviu, muito fraco, o som de música. Contornou silenciosamente a casa, mas não se atreveu a espreitar pelas janelas. Sentia um mal-estar instintivo. Vivera toda a primeira metade da sua vida no pavor do homem que estava dentro daquela casa. Durante a segunda metade, desde que falhara a tentativa de o matar, esperara pelo momento em que ele reaparecesse. Desta vez não vou cometer erros. Tsalachenko podia estar velho e aleijado, mas era um assassino treinado que sobrevivera a muitos campos de batalha. Além disso, havia que ter em conta Ronald Niedermann. Teria preferido surpreender Tsalachenko no exterior, onde estaria desprotegido. Não tinha a menor vontade de falar com ele e uma espingarda com mira telescópica seria para ela a solução ideal. Mas não tinha essa espingarda e era pouco provável que ele fosse dado a passeios antes do jantar. Se quisesse esperar por uma melhor oportunidade, teria de retirar-se e passar a noite no bosque. Não tinha saco-cama e, apesar de a tarde ter estado amena, a noite iria ser fria. Agora que o tinha ao seu alcance, não ia correr o risco de o deixar fugir outra vez. Pensou em Miriam Vu e na mãe. Ia ter de entrar na casa. Mas esse era o pior cenário possível. Claro que podia bater à porta e disparar, logo que ela se abrisse, e depois entrar e ir à procura do outro filho da mãe. Mas ele estaria alerta e quase de certeza armado. Era tempo de fazer a análise dos riscos. Quais são as opções? Viu a silhueta de Niedermann passar por uma janela a poucos metros dela. Falava por cima do ombro com alguém que se encontrava atrás dele. Estavam os dois na divisão à esquerda da entrada. Tomou uma decisão. Tirou a pistola do bolso do casaco, pôs a patilha na posição de fogo e subiu silenciosamente para o alpendre. Empunhava a arma com a mão esquerda, enquanto muito devagar fazia pressão na maçaneta da porta e a empurrava. Não estava fechada a chave. Franziu o sobreolho e hesitou. A porta tinha duas fechaduras de segurança. Tsalachenko não deixaria a porta aberta. Aquilo estava a deixar-lhe os cabelos eriçados. Não batia certo. O vestíbulo estava escuro como o breu. À direita distinguiu as escadas que davam acesso ao primeiro piso. Havia duas portas em frente e uma à esquerda. Viu uma frincha de luz filtrar-se por uma fresta no topo dessa porta. E então ouviu, vindo do interior, uma voz e o arrastar de uma cadeira. Avançou dois passos rápidos, abriu a porta derrompante e apontou a arma para... A sala estava vazia. Ouviu um restolhar nas suas costas e voltou-se, rápida como um lagarto. Quando tentou erguer a arma e disparar, uma das mãos enormes de Niedermann fechou-se como um aro de ferro à volta do pescoço dela, enquanto a outra lhe apertava o pulso. O monstro agarrou-a pela cabeça e ergueu-a no ar, como se fosse um boneco. Por instantes, Lisbeth ficou a espernear no vazio. Então, torceu o corpo e tentou dar-lhe um pontapé nos testículos. Acertou-lhe na anca e foi como ter batido com o pé numa árvore. Começou a perder a visão quando ele apertou com mais força e percebeu que tinha deixado cair a arma. Filhos da mãe! Niedermann atirou-a para o outro lado da sala. Caiu com estrépito em cima de um sofá, de onde escorregou para o chão. Sentiu o sangue a fluir-lhe de novo à cabeça, enquanto se punha cambaleantemente de pé. Viu um pesado cinzeiro de vidro em cima de uma mesa, pegou nele e tentou atirá-lo. Niedermann agarrou-lhe o braço a meio do gesto. Lisbeth procurou no bolso das calças com a mão livre, tirou de lá o taser e contorceu-se para o espetar no baixo ventre do gigante. Sentiu a sacudidela do choque elétrico percorrer o braço com que ele a segurava. Estava à espera de o ver cair, a torcer-se de dores. Em vez disso, Niedermann olhou para ela com uma expressão surpreendida. Lisbeth abriu muito os olhos, assustada. Niedermann parecia experimentar uma sensação desagradável. Mas se sentia alguma dor, conseguia ignorá-la. Este tipo não é normal. Niedermann inclinou-se, tirou-lhe o taser da mão e examinou-o com um ar intrigado. Então voltou a olhar para ela e bateu-lhe na cabeça com a mão aberta. Foi como ter sido atingida por uma marreta. Caiu no chão, ao lado do sofá. Ergueu os olhos e viu que Niedermann estava a observá-la com curiosidade, como que a perguntar-se o que iria ela fazer a seguir, como um gato a preparar-se para brincar com a sua presa. Nesse instante, Lisbeth apercebeu-se de um movimento junto à porta. Voltou a cabeça. O homem surgiu lentamente à luz. Apoiava-se a uma muleta e tinha uma prótese na perna direita. A mão esquerda era uma bola atrofiada a que faltavam dois dedos. Lisbeth ergueu os olhos para o rosto dele. Metade do lado esquerdo era um emaranhado de cicatrizes. A orelha era um pequeno coto e as sobrancelhas tinham desaparecido. Lisbeth recordava-o como um homem viril e atlético, de cabelos negros ondulados. Tinha cerca de 1,65 m de altura e estava descarnado como um cadáver. — Olá, papá! — disse ela, numa voz átona. Alexander Tsalachenko olhou para a filha com um rosto sem expressão. Ronald Niedermann acendeu a luz do teto. Verificou que ela não tinha mais armas, passando-lhe as mãos pelas roupas e em seguida pôs a patilha da P-83 Wanad na posição de segurança e extraiu o carregador. Salachenko passou por eles a arrastar os pés, sentou-se num cadeirão de braços e pegou no controle remoto. Os olhos de Lisbeth pousaram no ecrã do televisor colocado atrás dele. Salachenko premiu um botão e ela viu uma tremeluzente imagem verde da área por detrás do celeiro e de parte do caminho de acesso à casa. Câmaras de infravermelhos. Viram-me chegar. Já começava a pensar que não ias ousar aproximar-te, disse Salachenko. Temos estado a vigiar-te desde as 4 da tarde. Acionaste praticamente todos os alarmes da quinta. Sensores de movimento, disse Lisbeth. 2, junto à entrada, e 4 na clareira, do outro lado do campo. Estabeleceste o teu posto de observação precisamente no sítio onde montámos os alarmes. É de onde se vê melhor a casa. Geralmente são alces ou veados. E de vez em quando apanhadores de amoras que se aproximam demasiado. Mas é muito raro vermos alguém tentar chegar à porta da frente de arma na mão. Fez uma pequena pausa. Acreditaste verdadeiramente que Tsalachenko estaria sentado na sua casinha de campo, completamente desprotegido? Lisbeth massajou a nuca e começou a pôr-se de pé. Fica onde estás, ordenou Tsalachenko. Niederman parou de brincar com a pistola e olhou tranquilamente para ela. Arqueou uma sobrancelha e sorriu-lhe. Lisbeth lembrou-se da cara amassada de Paulo Roberto na televisão e decidiu que seria boa ideia continuar no chão. Suspirou e apoiou as costas no sofá. Tsalachenko estendeu a mão direita. Niederman tirou uma pistola do cinto, introduziu uma bala na câmara e estendeu-lhe. Lisbeth notou que era uma Sigsauer, a arma regulamentar da polícia. Tsalachenko fez um gesto com o queixo e Niederman pôs-se de pé e pegou no casaco. Saiu da sala e Lisbeth ouviu a porta da frente abrir-se e fechar-se. Para o caso de pôr com ideias estúpidas, se tentares sequer levantar-te, enfio-te uma bala na barriga. Lisbeth relaxou. Tsalachenko teria tempo para disparar duas, talvez três vezes, antes que ela conseguisse alcançá-lo. E muito provavelmente estava a usar balas de ponta oca que a fariam sangrar até à morte numa questão de minutos. Estás com um aspecto de merda, disse ele. Pareces uma puta. Mas tens os meus olhos. Dói-te? Perguntou ela, fazendo um gesto de cabeça na direção da prótese. Tsalachenko ficou a olhar para ela durante muito tempo. Não, agora já não. Lisbeth olhava-o fixamente. Querias mesmo matar-me, não querias? Perguntou ele. Ela não respondeu. Ele riu-se. Tenho pensado em ti durante todos estes anos. Na realidade, quase sempre que olho para o espelho. Devias ter deixado a minha mãe em paz. A tua mãe era uma puta. Os olhos de Lisbeth puseram-se negros como carvão. Não era nenhuma puta. Trabalhava como caixa num supermercado e tentava aguentar-nos com o pouco que ganhava. Tsalachenko voltou a rir. Podes ter as fantasias que quiseres a respeito dela, mas eu sei que era uma puta. Tratou de engravidar logo ao princípio e depois quis obrigar-me a casar com ela, como se alguma vez eu casasse com uma puta. Lisbeth olhava para o cano da arma, na esperança de que ele se desconcentrasse por um instante que fosse. Aquilo da bomba incendiária foi bem pensado. Na altura odiei-te pelo que me fizeste. Mas com o tempo deixei de me importar. Tu não valias o esforço. Devias ter deixado as coisas como estavam. Tretas. O Bührmann pediu-te para me liquidares. Isso foi um caso completamente diferente. Ele precisava de um filme que tu tinhas, de modo que fizemos um negociozito. E pensaste que eu te daria o filme a ti? Sim, minha querida filha, estou convencido de que mudarias. Não imaginas como as pessoas ficam cheias de vontade de cooperar quando o Ronald lhes pede qualquer coisa. Especialmente quando ele põe a motosserra a trabalhar e lhes corta um pé. No teu caso, teria sido uma compensação adequada, um pé por um pé. Lisbeth pensou em Miriam, à mercê de Niederman, naquele armazém. Tsalachenko interpretou mal a expressão dela. Não precisas te preocupar, não tencionamos cortar-te aos pedaços. Mas diz-me, o Bührmann violou-te? Ela ficou calada. Raios, que merda de gosto o tipo devia ter. Li nos jornais que és fufa. Não me espanta. Não pode haver um homem que te queira. Lisbeth continuou calada. Talvez deva dizer ao Ronald que te coma. Tens ar de quem está a precisar. Pensou um momento naquilo. Apesar de o Ronald não fazer sexo com mulheres. Não, não é maricas. Só não faz sexo. Nesse caso, talvez devas comer-me tu, disse ela para o provocar. Aproxima-te, comete um erro. Não, mas obrigado de todos os modos. Seria demasiado perverso até para mim. Ficaram em silêncio por instantes. De que é que estamos à espera? Perguntou Lisbeth. O meu companheiro já volta. Só teve de ir tirar o teu carro de onde o deixaste e fazer uma coisita. Que é feito da tua irmã? Lisbeth encolheu os ombros. Responde. Não sei. E, para ser franca, não quero saber. Ele riu-se novamente. Amor fraternal, hã? A Camila sempre foi esperta. Tu não passas de uma trampa inútil. Mas tenho de admitir que é muito bom voltar a ver-te. Tsalachenko, disse ela, és um filho da puta chato. Foi o Niederman que matou o Bierman? Claro, o Ronald é o soldado perfeito. Não só obedece às ordens, como toma a iniciativa quando é necessário. Onde é que foste desenterrá-lo? Tsalachenko lançou-lhe um olhar estranho. Abriu a boca, como se fosse dizer qualquer coisa, mas decidiu que não. Olhou para a porta da frente e sorriu a Lisbeth. Quer dizer que ainda não percebeste? Disse ele. Segundo o Bierman, és uma boa investigadora. Lançou uma sonora gargalhada. Costumávamos andar juntos em Espanha no início dos anos 90, quando eu estava a convalescer da tua bombinha incendiária. Ele tinha 22 anos e tornou-se os meus braços e pernas. Não é um empregado, é um sócio. Temos um negócio florescente. Eu sei, tráfico de mulheres. Pode-se dizer que diversificamos bastante, com uma grande variedade de produtos e serviços. A filosofia do negócio é permanecer nos bastidores e nunca sermos vistos. Mas já deves ter percebido quem é o Ronald. Lisbeth não fazia a mínima ideia de aonde queria ele chegar. É teu irmão. Não, exclamou ela, estupefacta. Tsalachenko riu novamente, mas o cano da pistola continuava firmemente apontado para ela. Bom, devo dizer que é teu meio-irmão, continuou ele. O resultado de um breve divertimento durante uma missão na Alemanha em 1970. Transformaste o teu filho num assassino? Não, limitei-me a ajudá-lo a reconhecer o seu potencial. Ele já tinha a capacidade de matar muito antes de eu começar a treiná-lo. E vai ficar a dirigir o negócio da família quando eu morrer. Ele sabe que somos meios irmãos? Claro. Mas se estás a pensar em fazer apelo ao amor fraternal, esquece. Eu sou a única família que ele tem. Tu não passas de um zumbido no horizonte. Além disso, não é o teu único irmão. Tens pelo menos mais quatro e três irmãs em vários países. Um deles é um idiota chapado, mas o outro tem potencial. Dirige o ramo do negócio em Tallinn. Mas o Ronald é o único que faz verdadeiramente jus aos genes de Tsalachenko. Julgo que as minhas irmãs não desempenham qualquer papel no negócio da família? Ele pareceu sobressaltado pela ideia. Tsalachenko, não passas de um vulgaríssimo filho da puta que odeia as mulheres. Por que mataste o Bierman? O Bierman era um cretino. Ficou de boca aberta quando eu lhe disse que eras minha filha. Ele era uma das poucas pessoas neste país que conhecia o meu passado. Tenho de admitir que fiquei nervoso quando me contactou assim de repente. Mas tudo acabou por se resolver da melhor maneira. Ele morreu e tu ficaste com as culpas. Mas porquê matá-lo? Bem, não foi exatamente uma coisa planeada. Dava sempre jeito ter uma porta das traseiras para a Sapo, apesar de não me ter feito falta durante anos e apesar de ele ser um cretino. Mas aquele jornalista de Enskede tinha, não sei como, descoberto a ligação entre nós os dois e telefonou-lhe quando o Ronald estava com ele. O Bierman entrou em pânico e perdeu a cabeça. O Ronald teve de tomar uma decisão ali mesmo. Agiu corretamente.